Era uma vez, isto já se passou há muitos anos, um homenzinho que vivia nas doces terras de França, ganhando seu pão pelas artes difíceis do malabarismo. Ele ficara popular em todas as aldeias do suave país, entre o mar e o luar, em cujas praças, nos dias de festa ou de mercado, ele dava o seu espetáculo a troco dos magros cobres que as almas caridosas lhe atiravam. Chegava ali na praça e desenrolava no chão do esfiapado tapete que herdou de um velho saltimbanco, com quem mocinho ainda aprendera o ofício. Depois arrumava à beira do tapete os pratos, as navalhas, as bolas, e aquilo era toda a sua riqueza. Ao mesmo tempo que repetia as pobres anedotas que também aprendera palavra por palavra com o seu defunto professor. À medida que, executando algumas cambalhotas e cabriolas e jogando pratos pelo ar, a multidão se ajuntava em redor. E quando, momento culminante, punha as mãos no tapete e de pernas para cima jogava as 6 bolas com os pés, então os níqueis tilintavam no tapete gasto. Mas infelizmente nunca o bastante para lhe comer e abrigar nas horas de inverno. Ora, um dia de neve, um monge foi encontrar caído num fosso à beira da estrada, meio morto de fome e de frio, o pobre malabarista, tão pequeno, magrinho, de fazer dó. O monge o ergueu nos braços e o levou para o mosteiro que ficava ali perto. E durante o longo inverno, pouco a pouco, o restituíram à vida e à saúde. Quando a primavera desceu pelos campos e caminhos, ele já parecia outro homem. Mas por essa altura, já os monges não tinham tempo a perder com gente da sua laia. Andavam dia e noite, numa azáfama terrível, preparando os festejos do mês consagrado à glória da Virgem Maria. Cada um se empenhava em preparar algum fino presente para Nossa Senhora. Este modelava delicada estatueta. Outro ficava até noite alta, trabalhando nas adoráveis miniaturas de algum missal de pergaminho. Aquele compunha em louvor da Virgem versos em latim, e outros acertavam as últimas peças de vidro colorido na rosácea nova da capela da senhora. Um alfinete de joias fulgurantes para a blusa da Virgem. Quando a luz do sol atravessava, a rosácea parecia uma fogueira de astros. Entre esses monges laboriosos, contentes, andava desconsolado o pobre malabarista. No segredo do seu coração, ele bem sabia que amava a mãe de Jesus mais do que todos eles juntos. Ela era tão doce, compassiva, como podiam aqueles nédios monges, bem tratados, amar de verdade a Virgem Bendita? Eles que não sabiam o que era ter frio, nem ter fome, nem ter pavor. Se ao menos ele pudesse fazer alguma coisa para agradar a Virgem Santíssima, mas se nem ler, nem escrever, nem pintar, nem esculpir ele sabia, pobre palhaço. Tais eram seus tristes pensamentos quando, chegado o mês de maio, chegou para ele também, reconstituídas as forças, a altura de se pôr de novo a correr por aquelas estradas. Na última noite de abril, passando pela porta da capela a caminho do refeitório, um dos monges ouviu rumores estranhos que o intrigaram. Na ponta do pé, entreabriu a porta, espreitou. Meu Deus, que era aquilo? A luz das velas que ardiam no altar da Virgem avistou o pequeno malabarista, desdobrado no lajedo do chão. Estava o velho gasto tapete. Em volta, as navalhas e os pratos e as bolas esperando. E o malabarista, virado para Nossa Senhora, estava lhe contando uma anedota velha, revelha. Terminada a anedota, começou a dar uma série de cambalhotas sem fim. Profanação! Murmurou o monge horrorizado. Correu ao refeitório. Não tardou que Dom Abade se encaminhasse solenemente para a capela, seguido pela confraria toda em procissão. Chegados à porta da capela, pararam assombrados. No lajedo, diante da Virgem, à luz das velas, o pequeno malabarista estava produzindo a melhor das suas habilidades. De mãos no tapete, pernas para o ar, jogava para cima ao mesmo tempo com todas as bolas. Tão rápido, tão ágil, extraordinário. Tão empenhado e absorto estava na execução dessa obra-prima que nem deu pelos murmúrios de espanto, nem pelo arrastar das sandálias dos frades no lajedo. Na penumbra, para além da chama incerta de uma vela, os trêmulos monges formavam um semicírculo à espera de que o abade, já de mãos erguidas ao céu, conjurasse a cólera de Deus contra aquele blasfemo. E foi então que alguma coisa os deixou paralisados. A Virgem se inclinou para o palhaço para abençoá-lo. O gesto significativo da Mãe de Jesus dizia que ela estava satisfeita com o espetáculo do pobre malabarista. E os monges, assombrados, caíram de joelhos na laje ao verem o suave sorriso com que Maria ungia o pequeno, humilde malabarista das ruas.